É, o dia foi difícil, a madrugada é triste, mas vai amanhecer. Vai amanhecer, vai amanhecer. A noite é longa e deixou marca pra mim aprender, pra entender o sentido. Frase, filho, chore, a mãe não vê. Mas não me rendo a detalhes, sei que vou vencer. Algo de novo me espera no amanhecer. Pode crer, vai amanhecer, vai amanhecer. Caiu pesada, salgada, quente, molhou semblante. Como é que foi, quem tava ali, como seguir avante? Nó na garganta, intenso, tenso, é tenso. Penso como pude chegar a esse ponto, me escondo propondo retomar as forças, pulando poças. Tempo nublado, a chuva cai, a minha estrela não tá lá. Só uma nuvem escura que insiste em apagá-la. Queria poder gritar, para, pô, tudo no lugar. Foi além do meu controle, como eu ia imaginar? Que um sorriso irresponsável de ontem hoje faz chorar. Será que essa noite é tão longa ao ponto de não acabar? Porque o sono não vem, preciso desligar. Se o teu ego não permite me ajudar, então se cale, porque nesse vale não é fácil de passar. Depressão. Me pego questionando minhas condições, como mudar? Me mostra só uma direção e a gente se vê lá. A noite é longa e deixou marca pra mim aprender, pra entender o sentido. Frase, filho, chore, a mãe não vê. Mas não me rendo a detalhes, sei que vou vencer. Algo de novo me espera no amanhecer. Pode crer, vai amanhecer, vai amanhecer. A noite é longa e não é fácil passar. Ela me faz refém, difícil não chorar. Não adianta enxugar, insiste em me visitar. Espero clarear. Vai clarear o meu amanhecer. Vai amanhecer. A noite é longa e deixou marca pra mim aprender, pra entender o sentido. Frase, filho, chore, a mãe não vê. Mas não me rendo a detalhes, sei que vou vencer. Algo de novo me espera no amanhecer. Pode crer, vai amanhecer, vai amanhecer. Say it.